beleza, hein? Jorge Aragão. Ivete, olha como é que a vida dá volta. Até que enfim eu lhe encontrei, viu, negão? Tamo nós juntos. Eu sabia que já tinha acontecido um dia. Ainda mais eu, uma menina pequena. Eu, um carioca negão. Da gema, carioca da gema. Se vó. Sem lhe conhecer, senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. Tem jeito não, olha pra mim. Faz tempo que o meu coração não bate assim. Todo mundo sem lhe conhecer, senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. Tem jeito não, olha pra mim. Faz tempo que o meu coração não bate assim. Mano Aragão, não faz assim. Me diz seu nome. Não me negue a vontade de sonhar. Diga lá, diga lá. De sonhar os meus sonhos com você. Despertando pro seu adormecer. Seria bom demais. Que bem me faz você. Senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. Tem jeito não, tem não. Olha, olha pra mim. Eu tô olhando. Faz tempo que meu coração não bate assim. Não faz assim. Que prazer. Que bem, você. Puta merda.